Lembo nente do tiro. Mana moça, me mata devagar. Mana moça, me mata devagar. Esse teu jeito sexy me tira do sério. É tentação, descomanda a atenção. Tu sabes bem que eu sou o damo da tua patroa. Sem tentação, não me estraga o meu lar. Essa empregada é assanhada demais. Sem tentação, não me estraga o meu lar. Mana moça, me mata de faca. Sem tentação, sem tentação, sem tentação, sem tentação. Sem tentação, sem tentação, sem tentação, sem tentação. Mana moça, me mata devagar. Tu sabes bem que eu não sou de ferro. Mana moça, tu sabes que a carne é fraca. Mana moça, não empina seu bumbum. Mana moça, não mostra seu decote. Tu sabes bem que eu sou damo da tua patroa. Sem tentação, não me estraga o meu lar. Essa empregada é assanhada demais. Sem tentação, não me estraga o meu lar. Sem tentação, sem tentação, sem tentação, sem tentação, sem tentação.